Pausa para o café? Vamos parar agora que a gente riu? Então eu vou dar um intervalo com vocês agora, mas nós paramos no momento em que Daniel diz para o chefe dos eunucos: pode confiar, eu estou no Antigo Testamento, mas como eu sou profeta, alguns vão dizer que Daniel não é profeta, tá? Mas deixa eu considerar ele profeta, que para mim ele é heavy metal. Como eu sou profético, vamos colocar profético para ser o mínimo indispensável de teologia correta aqui, vamos lá, né? O mínimo indispensável para cumprir todas as exigências daqueles que nos estudam hoje. Quando ele diz, fica frio, que eu vou continuar em pé, e ainda mais bonito do que os outros que estão comendo. Ele está dizendo, eu estou aqui no Antigo Testamento, mas eu vivo como se eu estivesse no Novo. Porque eu obedeço àquele que me chamou, e não esse que está tentando me recrutar. Amém, pessoal? Vamos dar uma pausa então agora, vamos tomar um café. Dê glória a Deus, aplauda ao Senhor, o que você quiser. Aleluia. Atenção, voltamos e estamos só na segunda página. Eu acho que esse curso vai ter que durar mais. Eu falei em 3 semanas, mas eu estou achando que se forem 2 páginas por aula, mais a outra apostila que vem. É. Gente, vamos voltar, vamos sentar. E tem outros assuntos, né, pessoal? Aleluia. Então, nós paramos no momento em que... Estão voltando, pessoal? Quem voltou diz amém, quem não voltou grita misericórdia. Vem cantando. Eu vou, já estou indo ao seu encontro. Eu falei, gente, eu não vou cantar nessas aulas, mas eu sou um ser cantante, não tem saída. Todo mundo aí fora? Ô Rafa, passa de inspetora aí, passa de inspetora, diretora da escola, bota todo mundo pra dentro. Toca, eu vou arrumar uma sirene pra semana que vem. Trim! Trim! Débora entra, Luiz entra. Eu vou começar a chamar pelo nome. Estão atrapalhando a minha aula. Muito obrigada. Fecha a porta, diretora Samantha, João. Ou entra ou sai, ou sai ou entra. Que lindos. Parabéns. Estrelinhas. Gente, eu vou aplicar a prova, tá? Vocês estão achando que vocês vão vir aqui e vão embora de alegre? Vocês estão achando? Eu vou aplicar a prova dessa apostila. Então, ó. Atenção! Esqueci de avisar que tinha prova. A outra, meu Deus, meu Deus. Laura, Laura, Laura. Senta lá com a pastora mesma. A mesma é uma pastora. Quadrangular afrodescendente. Ela sabe cantar. Mas não é todo pastor que canta não, meu bem. Alguns só. Queridos, vocês, eu indiquei na nossa chamada super, mega, ultra polêmica na internet, sobremodo polêmica, esses 2 livros. Esse aqui é o primeiro que eu li. O segundo foi, na verdade... O segundo foi Abrindo as Portas para as Promessas de Deus. O primeiro, A Disciplina Particular que Gera Recompensas Públicas. Eu digo, não julgue um livro pela capa. Eu li esse livro em inglês. E eu não achava ele de jeito nenhum. Aí eu descobri que a igreja e o livro estavam no mesmo lugar para a gente estudar. Entendeu? É da editora aqui, da Elan. Então, eu indico... Jejum, a disciplina particular que gera recompensas públicas, do Jentenson Franklin. Essa apostila não é do Jentenson Franklin, é minha. O conteúdo desses pensamentos é todo meu. Porém, eu cito, e quando cito, você vai ver que esse pensamento, essa frase, aquilo que eu estou citando, eu vou dar a fonte que veio do livro do Gênesis em Franklin, você vai ler e vai ver que está lá a fonte. Menor, né? Imagina, vou citar o cara e não vou botar o nome dele, você vai ler o livro e vai dizer, daí que ela tirou isso, né? Pois bem, ridículo, mas tem gente que faz isso. Então, eu indico esse livro, e eu indico, na verdade, esse aqui, que é o primeiro, né? Eu estou certa, pastor? Ou eu li fora de ordem? Esse é o primeiro? Esse é o segundo, é. É porque o outro em inglês é meio cor de abóbora, meio pálido, não é? Também assim? Só que é com a foto do autor. Então, os dois são excelentes. E você vai ver que esse o azul trata em sua essência daquilo que você faz em secreto, que Deus manifesta publicamente. Então, ele está falando desse jejum, dessa oração em secreto. E o segundo trata em sua essência das portas que são abertas durante o tempo de clamor, de jejum, de busca. Tem testemunhos maravilhosos aqui, eu acho que você devia levar para casa. Como a editora é logo aqui, eu só pedi para descer os livros, tem outros também muito bons ali. E o pastor Murdoch pode te dar mais informações ali, sua equipe. Eles podem falar sobre os outros livros que estão aí da editora, que, aliás, eu só não li um dali, eu acho. Ó. Esse eu fiz o prefácio, desculpa. Estou muito chique. Então, são os assuntos que nós estamos abordando aqui. E eu super indico o livro da pastora Renê, que ela é um milagre ambulante. Ela acabou de me contar mais milagre hoje. Eu não vou contar, você vai ler o livro dela, ela vai descobrir como é que Deus fez na vida dela, que um homem andarilho bateu nela aqui na Barra da Tijuca com um pau na rua. Lembra? Acabou com o crânio dela. Ela está viva. Cadê a senhora, pastora Renê? Está aqui, pastora Renê. Fica em pé, pastora. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Deus a abençoe. Amém. E hoje ela me contou que ela ficou curada e ainda está melhor do que ela era antes, do que ela nasceu. Outro dia, numa aula nossa, eu vou pedir para ela dar esse testemunho, que ela não sabe ainda como dar, mas ela vai dar esse testemunho para a gente, que o primeiro testemunho é que ela está viva, sem sequelas. Segundo testemunho é que ela está melhor do que quando ela não tinha sofrido acidente antes. Como pode isso? Depois a senhora ministra na gente, pastora, que isso não é um mistério. Foi muito jejum. Colocando a alma no lugar e sentimentos. Pois bem, você pode levar para casa um investimento que você vai fazer em você mesmo. E glória a Deus por esses dias que nós estamos aqui aprendendo sobre disciplina, jejum, obediência e oração. Para fechar nossa tampa da aula de hoje, que eu sei que tem gente que tem que ir embora, que o marido está esperando, que a criança está chorando, vou tentar ser o mais sucinta e mais breve possível para a gente continuar na outra aula. Diz assim o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: passados 10 dias... a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes haviam sido designados e, em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso desses 4 jovens, aprouve a Deus lhes abençoar com especial o quê, gente? Sabedoria e inteligência e toda cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo a mais. Recebeu algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Pula para o 19.